em Xerém, mas o baião tem o quê? E as outras danças não tem. Oi, quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Hoje que